Tudo pronto? Ok. Vamos botar pressão na galera. Carreta Megatron. A explosão do sol. DJ David! DJ Johnny. Botando na pressão do jeito que os seguidores gostam. Mixagem DJ Elias para todo o Brasil. DJ Isaac. te der carinho, tu vai ter que dar também. Mulher igual você, eu creio que não tem. Você sabe que eu te quero e te quero muito bem. Corpo de mulher, com pele de neném, assanhada, tu é top, igual a você não tem. Hoje eu tô te querendo, o DJ quer também. Isso é um convite, será que você vem? Toda vez que tá online, a gente te provoca. Ficaram no Face, as novinhas tão malucas. Saí compartilhando, segui publicação. Elas vêm seduzindo, tem tudo que tô na mão. Hoje a festa é VIP, nós vamos pro harém. Isso é um convite, será que elas vêm? Hoje a festa é VIP, nós vamos pro harém. Isso é um convite, as novinhas vêm que vêm. Megatron. DJ David, o DJ que balança a galera. Isaac. David.